Rádio Timbira. ZYH 888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M, 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. Política, saúde, segurança, educação, esporte, serviços, direitos do cidadão, cultura. Nova 1290, Timbira. Rádio Timbira. Programa Voz do Campo. A partir de agora, a Rádio Timbira apresenta A Voz do Campo. Informações de utilidade pública para melhorar a vida no campo. Tudo sobre agricultura, reportagens especiais, entrevistas, dicas técnicas, música, receitas e criação de animais. No ar, A Voz do Campo. Bom dia, meu povo, bom dia mesmo. Estamos chegando, 5 horas e 8 minutos, aqui na sua Rádio Timbira M1290. Quero dedicar este programa à Rádio Timbira do Maranhão, 80 anos no ar, faz essa singela homenagem a todas as mulheres que trabalham no campo, que trabalham na agricultura familiar, as quebradeiras de coco, as mulheres que estão aí espalhadas pelo todo o Maranhão, trabalhando, as lavadeiras, as diaristas, as cuidadoras de idosos, as empregadas domésticas, as mulheres que são motoristas, operárias, todas as mulheres que estão dedicando seu trabalho à dona de casa. Essa sim é a mulher que mais trabalha na nossa vida. Então, aqui está a nossa homenagem do programa Voz do Campo. Vamos continuar o nosso programa e agora é hora de agradecer a Deus com a nossa oração da manhã. Querido Deus, em Tuas mãos eu coloco o meu dia, a minha vida, os meus familiares e amigos. Em Ti deposito toda a minha confiança. Senhor, abençoa cada passo que eu der, cada decisão que eu tomar, cada escolha que eu fizer. Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade. Não deixe tropeçar, nem desistir. Mas fortaleça-me, Senhor, para que eu possa prosseguir. É por isso que te pedimos luz e uma bênção, para que possamos estar junto contigo todos os dias. Assim espero, assim confio. A Voz do Campo. Joaquim Gonzaga, que sanfoninha boa, meu nego. Que sanfoninha marvada, rapaz. Thank you. arretada. Isso é Joaquim e Alcimar na vaquejada. Estamos apresentando Comando da Manhã e o melhor do rádio jornalismo. ZYH 888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M, 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. Sexta-feira, 4 de março de 2022. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Rafael Ferri e estes são os destaques do momento. Rússia assume o controle da maior usina nuclear da Europa. Localizada no sudeste da Ucrânia, a usina Zaporizhia foi tomada após incêndio no local. Caso aconteça algum desastre nesta usina, o estrago por conta da radiação poderia ser maior que o registrado em Chernobyl. Estados brasileiros flexibilizam uso de máscara contra a Covid-19. Enquanto São Paulo planeja tomar a decisão de flexibilizar o uso na próxima terça-feira, ao menos 5 estados já tornaram facultativo o protetor facial. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo, crianças estão liberadas do uso, inclusive nas escolas. MDB anuncia que não fará federação partidária para eleições de 2022. O presidente nacional do partido, Baleia Rossi, afirmou nesta quinta-feira que não haverá federação partidária com outras legendas. A estratégia vem sendo adotada por alguns partidos para consolidar nomes mais fortes para as eleições deste ano. A Amazon vai fechar livrarias e outras lojas físicas. A empresa anunciou que planeja fechar todas as 68 livrarias físicas, quiosques e lojas de brinquedos e artigos domésticos nos Estados Unidos e no Reino Unido, encerrando alguns de seus mais longos experimentos no varejo. Brasil dará visto de 6 meses a ucranianos e possibilidade de moradia definitiva. Os integrantes que assim desejarem poderão solicitar residência temporária no Brasil por 2 anos ou pedir uma residência por tempo indeterminado. Todos os imigrantes beneficiados estão liberados a trabalhar no Brasil. Eduardo Pazuello é transferido para a reserva remunerada do Exército. O general e ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro foi transferido após pedido ao próprio presidente no dia 21 de fevereiro e foi atendido nesta sexta com a publicação no Diário Oficial da União. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Em Caxias, se antes não tinha, agora tem. Tem 5 milhões e 500 mil reais em investimentos do governo do estado todo mês na saúde em Caxias. E o Hospital Macro-Regional, referência em toda a região, hoje conta com uma unidade de tratamento do câncer. Tem mais educação beneficiando jovens com novas unidades do programa Escola Digna e do Centro Educa Mais Integral. E está em execução o novo Centro de Ciências da Saúde da UEMA, que conta com 12 milhões de reais em investimentos. Com trabalho contínuo, Caxias avança. E se antes não tinha, agora tem investimentos do governo do estado também pelas ruas da cidade, que já ganharam mais de 60 quilômetros de asfalto. E tem mais: Nova Beira Rio, Parque Ambiental, Praça da Família e Restaurante Popular. No Novo Maranhão é assim. O governo do estado investe, Caxias avança e a vida melhora. Governo com o povo. O Maranhão num caminho novo. Neste sábado, a Bolívia querida segue pela Copa do Nordeste. CRB Sampaio. CRB e Sampaio Correia, direto do estádio Rei Pelé às 16h em Maceió. Transmissão ao vivo da equipe 1290. Narração Roberto Ramos, comentários Geraldo Moreira e reportagens Késsia Carvalho. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, CRB e Sampaio Correia às 16h, direto do estádio Rei Pelé em Maceió. Timbira M 1290, a primeira do Maranhão. Rádio Timbira. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do rádio jornal.